que assim estou contente. Devia se preocupar. Passou apenas um olhar naquele instante pra gente se apaixonar. Parece estranho quando o tempo passa rápido demais. É quando tudo está bom. Tudo está bom ou não? Quero te encontrar mais uma vez, sem saber que horas são. Chegar.